te mudar, onde as pessoas exploradas só vivem para trabalhar, para servir a minoria, escravizar a maioria. Um dia após o outro, outro dia, mais um dia, pagando mais impostos, mas sem tendo onde morar. Vivendo pra sobreviver, não há tempo nem para chorar. Vivendo em um caos, uma lavagem cerebral, injustiça social, na miséria total. Muita alienação pelos meios de comunicação, rádio, jornal, televisão, formadores de opinião. De um lado estão os ricos, de outro lado estão os pobres. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Os pobres trabalhando, trabalhando cada vez mais. Estão vivendo, estão morrendo como animais, roubando e brigando, se matando para comer, fugindo, se escondendo, só tentando sobreviver. A violência na cidade aumenta cada vez mais, são notícias nos jornais. Não parece haver mais paz, não parece haver vontade, possibilidade de mudar. Igrejas estão estourando por tudo que é lugar. Muita, muita gente escravizada. Estejam todos prontos para caminhar. Eu disse muita, muita gente escravizada. Estejam todos prontos para caminhar. E não dá mais pra aguentar tantos anos de lavagem cerebral, morte física e mental, a situação é um caos total. Não, não, não dá mais pra aguentar. Vamos nos organizar para sair, para lutar. O povo sai pras ruas para a grande caminhada, saindo de suas casas, saindo das fábricas. A cidade está parada, as ruas estão lotadas, e a cada segundo há mais pessoas para a grande caminhada. E todos juntos estão nessa como irmãos negros, brancos, pessoas de qualquer religião. Nos tiraram quase tudo, não temos nada a perder. Então por que você não vem pra grande caminhada? O que queremos é apenas nossa liberdade, o direito de sermos livres em nossa sociedade. Porque ser livre é ter o direito de trabalhar, ganhar o que é justo para uma família se sustentar. O que queremos é o direito de estudar, ser criança, ter infância, poder comer, ter onde morar. O que queremos é o final da violência racial, policial, religião radical e tal. Muita, muita gente escravizada. Estejam todos prontos para caminhar. Eu disse muita, muita gente escravizada. Estejam todos prontos para caminhar. Muita, muita gente escravizada. Estejam todos prontos para caminhar. Eu disse muita, muita gente escravizada. Estejam todos prontos para caminhar. Povo alienado, erudito. Parecia estar bem, então chega a repressão. A polícia então chega, então começa a confusão. A polícia então chega e começa a nos espancar. A ordem é atirar pra matar, mas nós temos que lutar. Eles não têm nenhum perdão, atiram na multidão. São mulheres, crianças e velhos, gás no chão. Gás lacrimogênio, eles tentam nos deter. Cacete, descapacete, eles dão tiro, não querem nem saber. Pá, pá, pá, pá, pá. São donos da verdade, saia do caminho. Mas dessa vez vai ser diferente, porque o povo consciente unido sabe o que quer e não vai desistir. E quando fazer cumprir justiça, igualdade, liberdade de ir e vir, o prejuízo já chega a milhões. O povo continua então na rua, não há mais opções. É aceitar ou aceitar o que os polícias têm a fazer. Não temos nada a perder, é matar ou morrer. Porque desta vez eles aceitarão a minha solução. É revolução. Muita, muita gente escravizada. Estejam todos para caminhar. Eu disse muita, muita gente escravizada. Estejam todos prontos para caminhar. Eu disse muita, muita gente escravizada. Estejam todos prontos para caminhar. Eu disse muita, muita gente escravizada. Estejam todos prontos para caminhar.